Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um Jurassic Combo e hoje ele está florido e belo porque temos a presença de 3 mulheres. Já já vocês vão ficar sabendo quem são. Esse que vos fala é Calaveira e está comigo aqui o Miote. E aí, galera, agora sim de volta à rotina. Nossa, Miote, você falou agora como se fosse um problema na sua vida. Porque é. Essa é. Filme 10 horas da manhã, porra. Vai ser... Tá conosco aqui uma das primas, das 3 meninas que eu anunciei agora há pouco. Uma delas, a primeira, é o Doug. Seja bem-vindo, Doug. Vai lá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito. Ficou legal a minha voz de mulher? Essa aí é a sua voz de mulher agora, né? Não, essa aqui é do Hugo que eu tô fazendo. Eu não sabia se você tava fazendo uma mulher ou um retardado mental. Tudo bem, gente, é isso, um prazer estar aqui, finalmente, com os Jurássicos, olha aí que honra. E tá comigo aqui também a Melina. Sou eu. Era só isso assim? Você pediu 40 minutos pra pensar na frase pra isso. Precisa demais, cara, precisa demais. Legal o Biote reclamando, só isso. Certo. Eu brinco, o Biote é sério, só isso. Que pariu, hein? E como vocês acabaram de ouvir, está aqui também a Yasmin. Yasmin, teu nome me dá língua na língua. Me dá nó na língua. A Yasmin. É porque tem um H aqui depois do I. Melhor do que Yasmin, né? É, eu Yasmin. Pra mim é Yasmin. Que é a Yasmin. Uma lhama que come capim. Ela é boia, faz rima ainda. Não precisa ir pra gravação, tá, meu povo? Pode cortar. Não, é a gravação. Aí é com o Brunão, eu vou passar tudo pra ele. A tua é essa. Que come capim. Oi, internet, eu sou a Yasmin e estou falando baixinho e com eco porque eu estou impressada entre 2 elevadores num hospital. Caraca. Então vamos lá, internet. Cadê o Brunão? Cadê o Brunão? Ah, é, Brunão. Brunão, o que acontece com o Brunão? Ele tá numa clínica de emagrecimento, não, sagrado. Eu sei o que acontece com o Brunão. Diferente da Yasmin, ele não veste a camisa, tá vendo? Ele não se esforçou pra estar aqui. A internet toda vai começar a me chamar de Yasmin, aí eu quero ver com quem é que eu vou largar os tabefes. Pode ver, cai dentro aí, ó. Agora pro que todo mundo quer ouvir, que são as notícias retardadas e bizarras. Não, não precisa esse tipo de coisa aqui. Não? Não. Isso aí, é pauta livre. Isso. Desculpa, desculpa. Vamos fazer assim, quando eu quiser que você fale, eu te amo. Eita, esculacho da porra. Tá, vaca amarela. Vamos brincar de vaca amarela. Ok. Sim, senhor. Ó, vaca amarela, ó. Por que você... minha notícia bizarra. Eu então vou chamar. Você perdeu. Não, a faca amarela é pra ele, Yasmin. Ah, tá. Obrigado, Yasmin, eu ganhei. Yasmin, é pra ele. Yasmin, então não precisa ter errado que o L tá minúsculo aqui, viu, meus caras? Meu Deus. Parece quando eu entrei na faculdade que o povo me chamava de Yasmin. Iha! É, exatamente nesse sentido. Aí, já tava mexendo com os corações, ó. Yasmin, olha. Yasmin. Né. Foi isso, eu era confundida com um cavalo. Mas tudo bem. Não, não é bem isso. Depois eu te explico em off o que o pessoal tava querendo de mim. Oh, tá, meu Deus. Eu tô feliz, eu achei uma cadeira de roda pra me sentar. Caralho. Queremos foto, queremos foto. Que isso, Miote? Pelo amor de Deus, Miote. Miote, cara, o Miote erotiza uma cadeira de rodas. Lá no fundo tem um trauma aí. Já descobrimos um elemento, que é a cadeira de rodas. Até o final do programa a gente descobre o resto. Tá vendo, menino? É muito ruim, não poder rir, velho. É muito ruim. E aí, ué? Não, velho, vai acordar as velhinhas. Fala se você tem problema também. É, suave. Você tá se tratando. É. Melina vai analisar o Miote depois, amigo. Opa, opa. Não, não nesse que sentido, isso, meu Miote, querido. Mas pelo amor de Deus, Miote, por isso que eu não queria Miote, mulher no programa. Vai acabar um casamento. Você não queria mulher no programa. É, tá bom. Eu falei, não vai dar certo. Ei, eu fiquei quieto e não veio notícia nenhuma até agora, bicho. É verdade, vamos lá. Acabei de me encontrar hoje. Já que a gente tá falando de hospital, de cadeiras de roda e de taras esquisitas do Miote, já vou lançar uma boa pra vocês aqui agora, ó. Câmera flagra suposto fantasma saindo de centro comunitário. E tem a foto aqui do... Tem a foto do fantasma. Tem a foto capiroto. E ele tá tranquilíssimo, né? Eu não sei de vocês, mas o legal é que o fantasma está de moletom, com as mãos dentro do bolso e de sapato. Ué, Ghost? É o Ghost, é o Pat Chase. Cara, isso aconteceu na onde? Na Inglaterra, né? Tá acontecendo na Inglaterra, cara. Eles não conhecem o conceito de opacidade 50%. Não, e é legal que o fantasma também tá todo serrilhadinho, né, cara? Porra. Ele tá meio... Não passaram... Pixelado, né? Isso. Pixelado. Olha só. As câmeras de segurança de um centro comunitário de South Ruislip... O Bruno não tá aqui pra falar direito, então vai ficar desse jeito. É Ruislip. Deixa eu tentar. Ruislip. Vai lá, Yasmin. Yasmin é o caralho. Olha, você tá no hospital. Tô falando baixo. Cadê? Vai, fala aí. Eu não tô achando, cacete. Não sei o que você tem. Oh, meu Deus. O cara foi o doutor passa ali. Ela é o cacete. O Yasmin é o teu cacete. Aí, ó. Botei o nome. Colei o nome aí, ó. South Ruislip. Não, Ruislip. Acho que é isso mesmo. South Ruislip. Na Inglaterra. Tô caminhando. Pois é, eu tô. Eu de você. Corre, Yasmin. É um fantasma. Meu Jesus, Yasmin, não me diz isso não, que eu tenho um papel de hospital e eu tô aqui num corredor tão escuro. Daqui a pouco passa o fantasma aí também. Cara, olha só. Tá vendo? Olha aí, Yasmin, corre que é o Jesus. Então tá, lá na Inglaterra, nessa cidade de nome estranho, registraram a aparição de um suposto fantasma. De acordo com o jornal Metro, o nome do jornal... Tem um aqui em São Paulo também, o Metro. É, tem um Metrô. Tem o Metrô. O circuito teria gravado a figura de um homem andando próximo à porta de saída do estabelecimento e desaparecendo logo em seguida ao atravessar uma grade. E tá aqui, clique e assista o vídeo. Que é o que nós vamos ver. Acabei de ver. Sei lá, pô, tá bem feito. Isso é chroma key, né, Miote? Pô, tá bem feito, pô, dá uma olhada aí. Esse fantasma tá muito sossegado, velho. Não, e ele tá fumando, velho. Que porra de exclamação. Tá. Olha só, ele tá fumando. Fantasma dá um traguinho, tipo... É. Dá uma passada no saco e sai andando. Isso, ele não aparece assim do nada? Olha lá, ele... Opa. Não, é daqueles vídeos que aparece a menina do exorcista no final. Não, fica tranquilo. Aí sai um cara pra ver alguém, olha aí que coisa. Olha que fakezinho. Caramba. Olha aí, Yasmin, é o cara que tá andando aí, viu? Não, fala isso não. Fala isso não. Yasmin! Ai, não, por favor. Yasmin! Ela tá chorando porque tu viu tua foto, Doug. Ah, tá. O funcionário responsável pela segurança contou ao jornal que viu o momento em que o fantasma apareceu na câmera. Todavia, ao sair, não encontrou ninguém. Abre aspas, depois de ver as imagens, fiquei surpreso em ver que uma figura foi gravada. Não consigo explicar isso, disse o vigia. O periódico afirma que o centro comunitário aberto desde 1945, óbvio, é conhecido por ser mal assombrado, mais óbvio ainda. Ah, já que teria sido servido. Ah, não, esse aqui é ótimo. Já que teria servido de campo de concentração de prisioneiros da guerra de guerras italianas durante a Segunda Guerra Mundial. Só faltou ser em cima do cemitério índio, aí tava bom de vez. Mas esse fantasma tá muito moderno, cara. Tá, ele tá de mocassim. É, tá fumando. Ele tá de Nike. Tomando um Dreyer. Ele tá de Olímpicos, tomando um Dreyer aí, ó, de boa. Muitas pessoas duvidam da autenticidade e duvidam das imagens, como obviamente, né, estamos duvidando, já que o fantasma aparece muito nítido nas imagens gravadas pela câmera. É isso aí. E aí, menino, vocês têm história com fantasmas? Eu tenho. Eu também tenho. Ah, eu tenho também. Ah, pai, olha aí, tô somando, hein, Miotti? Cadeira de roda e fantasma. A do Miotti é pesada, Miotti. A do Miotti eu sei qual é. Ah, qual é, Miotti, né? Conta, Yasmin, você tá no escuro? Eu não, muito não. Não, então vai pro escuro. Escuro. Não, eu não quero escutar, não, que vai atrair tu. Ainda mais no hospital. É, só não aconselho, sério, Yasmin, eu não aconselho você olhar pra trás agora. Puta que pariu, o telefone tocou. Aí você atende e fala 7 days. 7 days. Ou ela tem aquele... Peraí, não fala da Samara não, mano, que eu fiquei uma semana dormindo só de tarde com a minha avó segurando minha mão, ligada na Canção Nova. Porque eu não consegui mais dormir depois daquele dia. Ligada na Canção Nova. O que aconteceu? Eu tava tendo churrasco em casa. Aí o que aconteceu? Eu tava do lado da piscina, que tem a churrasqueira, a piscina. E a casa fica mais em frente, né? E eu tava conversando com alguém na churrasqueira, que eu tava saindo da piscina, e olhei pra dentro de casa. E tinha, sim, tal, todos os meus primos, o Calaveira também tava, assistindo filme, né? E a sala de TV e a sala de jantar fica na frente. E tinha um dos meus primos ali, pegando não sei o que na mesa. Aí quando eu olhei, aí eu voltei pra conversar com a pessoa, foi coisa assim de 2 segundos. Quando eu voltei pra, virei pra mesa, pra dentro de casa, o cara não tava mais lá. Não lembro, eu não consegui ver quem era. Aí eu fui, falei, pô, agora fiquei curioso pra saber qual primo meu que tava ali, né? Aí eu entrei na sala de TV, perguntei pra todos eles. Ué, quem tava aqui agora pegando coisa aqui na mesa? Todos que estavam ali falaram pra mim. Ninguém, a gente não saiu daqui da sala. Acabou de tocar o estilo dramático agora. Tá. Você escutou, Yasmin? Eu posicionei a cadeira estrategicamente com as minhas costas pra parede agora. Eu estou escutando passos aí no seu microfone, Yasmin. Yasmin, Yasmin. Eu não quero saber. Eu tô gravando esse olho fechado, bem colhido. Yasmin. Imagina. Ela sente uma mão no ombro. Assim, ai, Deus. Cara, imagina, ela sente uma mão no ombro. Eu lembrei só daquele episódio do Chaves, sabe? A mão negra. Não, aquele que eles vão fazer um... Como é que é? Os espíritos zombeteiros na casa. Uhum. Cara, aquilo é muito bom que uma batida diz sim, duas batidas diz não. Aí pá, mamãe, aí é o Kiko. O Kiko morreu. Praça mostra pornô por 20 minutos e choca pedestres na China. Caralho. Transeuntes de uma praça, hein? Não sei falar esse nome. Na província chinesa de algum lugar, ficam chocados depois que uma tela LED enorme que fica em cima de um restaurante fast food exibiu um filme pornográfico por cerca de 20 minutos. Caralho. De acordo com o jornal chinês BC Bay, as cenas explícitas estavam sendo mostradas em uma área com grande circulação de pessoas, o que fez com que os diversos cidadãos chamassem a polícia para que a transmissão fosse interrompida. Isso deve ser coisa de algum estagiário que estava querendo ser mandado embora. Não, filha. Foi trollado. Isso é na China, algum estagiário que queria morrer. Eu acho que pornografia, se eu não me engano, um filme pornô é crime. Na China, se não me falha. Eu acho que eles reclamaram, ficaram chocados, porque os 15 minutos iniciais do filme era aquela historinha do cara chegando com a pizza. E aí eles queriam ver logo, vamos ver. Foi por isso. É, aí na hora do negócio mesmo, cortou. Cortou. Não, mas você teve aquela a história também do filme pornô que passou num canal infantil? Que ficou, acho que uns 10 segundos no meio daquele desenho de Enéas e Fib. Isso é sério? É sério. Tipo, você tá assistindo, sei lá, cara, nos anos 90, Nano de pijama. B1 e B2. A dança é pra se dançar a 2. B1. Tipo, não faz o menor sentido. Ó, a Yasmin que tá querendo saber na novela, Yasmin tá passando uma cena da Giovanna Antonelli que ela tá com um farol aceso de um jeito. Sacanagem, na boa, tá me incomodando. Eu vou virar de costas aqui. Cara, chega, tá fazendo. A mulher tá parecendo um relógio de sol, cara. E tá te incomodando, né? E tá incomodando você aonde, filho? Porque eu não tô conseguindo me concentrar. Minha, deixa minha menininha sair sozinha. Não, mas olha, eu vou falar pra vocês que eu me incomodo muito com a hipocrisia, cara. Porque eu duvido que, no mínimo, uns 100 olhinhos puxados ali não foi pro banheiro tudo depois de tocar uma siriguela. Duvido, velho. O banheiro do fast food ali ficou. Foi, da hora. E por isso que ficou puto, porque ainda que tá ficando com tesão, a gente sabe. Dá um tesão, bate o tesão, a merda. Tem que aliviar. O cara semana passada a gente falou, semana retrasada a gente falou do cara aqui do sofá. Bateu o vídeo pornô, meu amigo. Bateu o tesão, a galera, vamos embora. Não tinha onde se aliviar, porque chinês pra cacete. Eu acho hipocrisia, cara. Pra mim todo mundo gostou, falo mesmo. Eu queria só saber o que tá acontecendo nessa foto, que eu não tô conseguindo entender. Cara, eu acho que é um poquete. Eu não. Acho que é um tiranossauro lambendo uma barriga, eu não tô tá entendendo. Tá com um poquete ali, é porque tá parecendo o cuzão dela aqui, tá vendo? Tiranossauro lambendo uma barriga. Filha, você tá onde? Esse quadradinho aqui é a bunda, Jô. Você tá no necrotério? Ah, tá vendo? Aí tem a mãozinha ali, ó. Ah, não. Agora tudo fez sentido. Onde era a bunda, eu tava achando que era uma papada. Que pornô é esse que você pensou que fosse? Tipo, as gordas ou roliças mais eróticas? Alguma coisa assim? Sei lá. Tem gente que curte. Tem gente que curte. Que não, a mulher tá de costas. Isso aqui, o quadrado, é o olho de Tandera. É o rabo. E obrigado. É o mesmo. Eu prefiro o olho de Tandera. Tô muito fino. Olho de Tandera. Eu falo olho de Tandera, menina. É o rabo. Pra mim era um daqueles gatos sem pelo, saca? Nossa, não. Pra mim era a cara daqueles gatos horroroso sem pelo lá, parece um ET. Vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Miotti, o que você faria se você estivesse numa praça e começasse a passar um filme pornô? Ficava assistindo. Yasmin, o que você faria? Eu ia procurar um cantinho. Pra ficar com as costas na parede. A Yasmin é mais hardcore. Doug, o que você faria? Abaixava as calças e urinava ali mesmo. Que isso, velho? Você é doido? Não sei, foi aleatório. Não, peraí, eu preciso falar. Doug, você se aprendeu a se masturbar onde? No Discovery Channel? O girafa que vai urinar no meio da terra. Pra marcar o território. É isso. É tipo, ninguém chega aqui que eu vou me masturbar. vou cagar no chão aqui pra marcar território. Quem vem pra cá? E você, Mel? O que você faria? Ah, eu ia começar a filmar a reação alheia. Ah, isso é bom. Não é? Isso é bacana. Depois ia jogar no YouTube e ia bombar no meu canal lá do YouTube. Nossa, o que ia ter de namorado olhando o telão e mulher dando tapa assim, sabe? Para! Para, pô! Dando aquela apertada no pau, assim. Para! Tá que pariu, para. Nossa, doeu. Eu sou de... Eu sou a única que olha junto, sério? É. Troca. Não, Yasmin, você não ia olhar junto, eu ia olhar junto contigo. Pronto, cara. Eu não ia olhar sozinho. Pronto, tamo junto. Yay. Alright. Sent to meetings hypnotized. Overexposed, commercialized. And only with care. acabei de receber aqui agora pela nossa rede internacional de notícias, conhecida como Skype. O Torinho me mandou uma notícia aqui agora e ele implorou para que nós falássemos sobre se ela. Se for da Bahia, não pode contar. Não é da Bahia, não. É muito boa. Fala lá. Então leia. Não, eu vou pedir pra Yasmin. Yasmin, já falou a Mel, agora é Yasmin. Yasmin, fala você. Sabrina Boing Boing mostra o mamilo enfeitado para avestruz em zoo. Mamilo enfeitado é pouco, né? O que é isso? Parece aquele bagulho lá da Elvira, Rainha das Trevas, lembra? É, no final mesmo. Ela tá rodando. Ela rodava no final, né? Parece duas tampas de marmita, cara. E a cara da melhor avestruz. Melhor é a sua foto e tá lá. Cara, olha a cara de tesão do avestruz da primeira foto. Ele tá curtindo, né? Não, aqui é a cara do avestruz da primeira foto. Ele tá olhando pra mulher e falando assim: aí, tia, tu tá ligado que o meu pau é do tamanho da minha perna, né? E ela, que isso? Ai, acabou a notícia, só isso. Não, mas a notícia, pra quem não tá vendo, eu acho que o Piotti poderia descrever um pouco como é que tá a foto aí. Tá esse peito gigantesco dessa Boing Boing aí, que essa mulher daqui a pouco vai explodir. Tá com um negócio tampando o mamilo, não sei que porra é essa. E o avestruz dando uma olhadona. Só que tá olhando, na verdade, é o que ela tá na mão, né? Ela tá olhando pra comida, né? É a comida, pô. Mas ela. Parece um pedaço de manga. Aí ele pode estar olhando. Bolacha aguçal ali na mão. Ele pode estar olhando pra comida, mas olha a última foto. Ele deu uma enxacolada na última foto. Usou. Olha a cara dele, velho. Eu acho que ele tá muito em dúvida pra onde olhar, velho. Porque o peito da véia já parece um melão, ou uma fruta tosca, né? Eu acho que ele tá olhando pro peito dela imaginando se. O que que ele pode comer ali? Não, pera aí, eu tenho que ler a notícia, cara. Eu tenho que ler a notícia. Os caras que escrevem isso, eles escrevem com um ódio no coração. Olha como é que tá a notícia. Está entediado? Parece que a DJ Sabrina Boing Boing também. Sabe o que ela faz? Mas sabe o que ela fez? Foi resolveu alimentar os animais. Mas nada de dar pipoca aos macacos, como dizia Raul Seixas. Ela lançou mão de um pedaço de fruta, foi para o cercadinho de aves e tentou alimentar um avestruz. Normal? Só até a parte que ela mostrou o peito enfeitado, com um adereço no mamilo e com o outro pedaço de fruta embaixo do mesmo. O registro foi parar no perfil do Instagram da DJ nesta quarta, dia 20, e o tédio, é claro, acabou. Olha lá, a declaração dela. Nessa hora achei que ia perder uma teta. O trem ficou sério. Meu Deus, cara. A pessoa que é mais prejudicada nessa matéria são os DJs, né, cara? Não, é o avestruz, cara. O cara não tem nada a ver. Não, o DJ. Aí o Ibama pega pesado, viu? O DJ estuda pra tentar mixar uma música ali e tudo mais. Aí coloca a DJ Sabrina Boing Boing. Ela foi lá no 4Share, baixou uma playlist, editou no Audacity gratuito. E porra, meu. Ai, meu Deus do céu. Fechando essa foto do podcast. Não, agora para tudo. A mulher tem 2 litros de silicone. Em cada dedo. Meu Deus. Diminuiu, né? Acho que era maior. Era maior que isso? Se a avestruz ficasse, saísse correndo. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu já falei, mas vou repetir. Não parece duas tampas de marmita? Parece que ela botou uma tampa de marmita e fez tipo um trançadinho com a tampa de marmita. Parece que ela tem uma bunda no lugar de um peito, cara. Não parece? Parece que tiraram uma luta errada. É que os tampicos que estão na biqueta dela, parece, não parece a carinha do Jack lá, do Tim Burton? Igualzinho. Olha o olhinho preto. Dando um sorrisão. Caralho, igualzinho. É isso, ele com a barbinha de Papai Noel. Igualzinho. Alguém com Photoshop faz um chapéuzinho de Papai Noel em cima do bichinho. Acho válido. Vale. Deixar passar agora. Agora. O estranho mundo de Jack. O estranho mundo de Jack, XXX. A vida não tá fácil pra ninguém, meu. Não, e o bom é que ela não fez isso pra aparecer, né? Não. Ela faz isso todo sábado. o avestruz da primeira foto aqui já deu pra perceber que ele tava, ah, a senhora voltou, né, pra mais. Sua bandidona. Alimentar mendigo na rua? Pra quê, né? Se você tem tetas com marmitas. Cara, ela podia fazer isso com mendigos, cara. Ia ser fotos mais divertidas, né? É verdade. Não é? Fora comigo. Vai lá na Praça da Sé e faz isso. Nossa, sucesso. Pelo menos aí o mendigo enrabava a cara dela, aí ela aprendia uma coisa ou duas. Não, peraí, Yasmin, eu aprendo. Toda vez que eu vou gravar com a Yasmin, eu aprendo ou uma posição nova ou algo novo sobre a sexualidade humana. O que que você falou agora? Eu não consigo mais repetir. Foi na edição, 10 vezes. Não, repete. Não, por favor, repete agora. Pelo menos aí o mendigo enrabava a cara dela, aí ela aprendia uma coisa ou duas. Enrabava a cara dela, enrabava. Agora você vai me explicar como é que se enraba uma cara. É um boquete hiper mega bem aplicado, né? Porra, isso é um boquete com raiva. Blá, blá. Vou empalar sua cara. Quando eu falei, eu não imaginei a repercussão que Vamos lá, eu tenho uma boa aqui, hein, que é uma coisa que me incomoda muito pra quem tem irmão ou sei lá, um porco que fica no seu quarto, não sei. Americano dá chute no queixo do irmão que soltou. Por que que ele falou sobre isso? Por que que ele tá falando sobre isso? Por quê? Do queixo, né? É, tudo a ver, né, cara? Eu, Doug queixada, pra quem não conhece, aí, ó, vai lá no Facebook e vê minhas fotos. Mas o que aconteceu? Um rapaz lá de Austin, lá nos Estados... Cara, tem que ser no Texas, né, cara? Sempre. Parece que coisa bizarra, tipo, nos Estados Unidos é Texas, tem que ser. O Texas nos Estados Unidos é tipo Pará no Brasil. Não, é tipo o bairro do Salgado lá em Caruaru. É do Jeremias. O cão foi quem botou pra nós beber. O velhinho que comeu não pagou, tá tudo lá. R$5 pra fazer caridade, rapaz. Mas o senhor chegou a gozar. Mas chega a gozar, cheguei não, né, mãe? Deu tempo da priquita, chupei a priquita. Não, não é assim que ele fala, não. Ele fala assim, eu chupei a priquita. Eu tava chupada, ela ficou chupando minha rola. Mais pra mais meia hora. Aí ele fala, mas o senhor vai pagar? Mas R$5 por caridade. Mas é muito sem vergonha. A rapariga me passa meia hora chupando uma rola e o velho só quer dar R$5. Mas o bom é que ela fala assim: eu sou uma prostituta, minha vida é uma prostituição da prostituta, eu sou uma prostituta, me respeita, prostituta. Na real, não. Todo mundo. Deixa eu continuar. O nosso querido Héctor Estrada, ele que tem nome de, sei lá, parece irmão do Lorenzo Lamas. Lembra do Lorenzo Lamas? Lembro. O renegado, passar na SBT, irado. Ele aqui, ele deu uma bicuda no queixo do vagabundo do irmão dele, que soltou um punzinho na cara dele, eu acho. Juro. Mas olha a cara de vizinho da Melina, velho. Não, ele tem... Ai, deixa eu perguntar. Onde é que é o Largo 13? Largo Nossa, 13. Nossa, cara, é um lugar infernal. É o Largo portal. 13 é no réu. É o portal do inferno, aquilo ali. A porta, sabe? A passagem tá ali, ó, no Largo 13. Ah. Mas é, você desce ali, ó, na estação Largo 13, você faz baldeação ali em Santo Amaro, aqui em São Paulo, e você desce, na hora que abre a porta, vem um bafo de urina já na sua cara. Assim. É esse lugar. Mas o cara, realmente, ele tem uma cara de que não se deve peidar perto dele. Ah, não, Mel, fala a verdade, de boa. A gente tava conversando antes de gravar. Esse cara não é teu vizinho? Ele é. O legal que os gambé, como diz os mano aqui, né, da periferia aqui de São Paulo, os gambé chegou na casa dele e ele tava apontando, não, ele caiu, escorregou, bateu a cabeça. E o cara com o queixo, sei lá, sangrando, né. Aí o cara, não, tá manso aqui, tá manso, pode ir. Não, aí tá falando que ele já foi preso por agressão, sério? Teve uma vez, sem sacanagem, que eu tava assistindo um programa e eles pegaram um ladrão que tinha acabado de roubar uma... Acho que, se não me engano, era um camelô. Cara, o ladrão tava com a metade da cara arrebentada, inchada, parecia o Hulk Dennis. Aí o repórter, tu roubou? Não, roubei esse seu, roubei. E o que é isso aí na tua cara, meu filho, que você tá com essa cara inchada? É porque eu caí. Eu caí três vezes quando eu tava fugindo. Aí eu caralho, meu irmão. Caramba, bicho. Oh yeah. There's people, there's love. You and I. Casal de 62 e 72 anos é preso após ser flagrado fazendo sexo em veículo. Caraca, quando você envelhece é proibido. Pois é, proibido, né? Porque vai aqui no Parque da Cidade aqui em Brasília, é à vontade. É mesmo? É, porra, ali o pessoal fica e tá nem aí. Porra, meu, e durante o dia, viu? Quando eu fui aí, você não me levou lá, velho. Pô, vem pra próxima vez que eu levo. Olha aí. Eu deixo você lá, tá? Não, achei que você ia ficar lá comigo, pô. Então, o caso ocorreu na cidade de Sonora, não sei, na Califórnia. Polícia prendeu Gary Wells, de 62, e Linda Titus, de 72. Ah, o do casal. Ai, que beleza, né, cara? É tão bom quando você vê assim. Cara, mas parabéns pra eles, sabe, meu? Queria estar eu com 72 anos, dando uma certo. Aí por aí no meio da rua. O policial já aplaudiu, pô. É lógico. Isso aí, velhinho, tá se dando bem. Eu ia dar os parabéns. Claro. Aí eu não ia não, eu boto fé que eu ia pagar um vomitão pesado, assim. Ai, eu também. Velhinho não trepa, não. Tem idade. É, mas também olha só, o casal foi preso na última terça-feira em Sonora, tal, tal, tal, após ser flagrado fazendo sexo em um veículo em um estacionamento lotado de um restaurante, segundo a emissora tal. Ah, inicialmente a polícia pensou que fosse o casal de jovens que estivesse apimentando a relação, mas quando os policiais se aproximaram do veículo e encontraram Gary Wells, de 62, mantendo suas relações sexuais com o Nido Tito, de 72. Pois é, mas você viu, né? Se fosse um casal apimentando sua relação, não tinha problema nenhum. Mas já que eram os velhinhos, aí prendeu os velhinhos. Sacanagem, pô. Ei, se eles estão dentro do veículo e a polícia bate lá, não é invasão, não? Invasão? Não, que é lugar de... Sei lá. Não, mas invasão. Mas dentro do carro. Feio lá. Não, invasão. Mulher, você é doida? Invadir o quê? A foda alheia? Invadir a privacidade. Não, é isso. Aquilo ali é o contrário. Por que, Yasmin, você tem histórias assim? Que isso, meu? O quê? No carro? Não. Odeio essas coisas. Não dá certo. Carro não, né? Dá certo, não. Ah, dá. Dá não, mano. Olha a menina. Ai, ainda bem que ela não virou e falou, adô. É mesmo, Helena? Ou depois tu me ensina como é que faz, porque eu não teve uma que eu consegui dar. Que deu. Tu vai ficar igual Homem-Aranha, mas que dá, dá. Não, dá. Tem um carro grande ainda, qualquer farol vermelho tá ali. Não, eu não sei o que eu tô falando nessa carro coisas, grande, meu não. Namorado anda de bicicleta. Ai. Pô, vai na bicicleta também. Cuidado com o selim. Selim é que dá o tesão. Cara, não precisa, a Melina falou que precisa ser carro, não precisa não, porque eu tinha um Uno. Não, eu também, Uno, Corsa, Gol. Que filho não. Banheiro de quarto. É isso, teu marido é dono de uma concessionária. Não, mas, né, enfim, deixa. Não, é porque ela foi roubando. Comprava um. É que ia pro desmanche, aí antes de ir pro desmanche. Vão roubar, mas também eu vou sujar essa porra desse carro, tudo cheio de cocô, Guilherme. Peraí que eu vou carimbar aqui. É, vou dar uma... Peraí que o CSI vai achar que teve quatro homicídios aqui. Olha aí, cara, isso aí. Meu, ótimo, você nessa idade, você costuma fazer sexo em carros? Rapaz, eu já fiz muito. Porque a idade não permite nada, mas tu já tá com o quê? Eu fiz até a vez que eu até contei essa história já, né? Então depois que aconteceu o meu acidente lá, eu parei de fazer. Nunca mais fiz. Não, o Miotti, ele foi com muita sede ao pote, ele aí ele quase que ficou no lugar do pênis aquela boquinha do filme do Alien. Foi quase aquilo ali, foi uma merda. Hey, Professor é pego fazendo sexo com amante na escola na Romênia. Caso em colégio de Satu Mari gerou polêmica. Vídeos e fotos envolvendo Ioan Sabal vazaram na internet. Eu escolhi essa notícia. A notícia é muito pequenininha. Mas eu escolhi essa notícia. Melhor a foto, né? Exatamente. A cara de putão do careca, velho. Ele tá com uma cara de, meu irmão, eu tô metendo pra caralho. A loura tá atrás do mosaico, mas a loura, você... Parece, velho. Olha esse cabelinho assim. A Xuxa... Olha lá o cabelinho. Caralho, é igualzinha mesmo, rapaz. Olha só. Tá muito parecido. Oh, muito parecido, cheio dos pixels, vai deformando a cara dela. Igual. Eu escolhi, porque assim, a cara da loura, que supostamente é a Xuxa, não é, mentira. A cara da loura, tô toda atrás de um mosaico, mas já dá pra ver a cara de tédio dessa loura. Olha a cara de quem não tá curtindo nada. Ela não tá com a cara de quem, velho, isso não tá nem arranhando. Não tá, menina. Tá, velho. Tá. É, tá meio. Acho menina. Que ela. Tô analisando aqui. A menina tá rachando lá. Ela tá tipo, eu só quero meu 10, velho, filho da puta, acaba rápido. Cara. Eu sou uma profissional do sexo. A cara de putão do velho é muito boa, velho. Olha a cara dele. Ele... Não, e ele fazendo pose, acho que encolheu a barriga pra tirar foto. Ele colheu a barriga, ele deu uma juntada no ombro da mulher e ele tá assim, ele tá com uma cara de frota, velho. Tratamento de beleza bizarro mostra mulher com olhos em chamas. Técnica na China utiliza toalha com fogo. Procedimento é utilizado para melhorar a pele e as linhas de expressão. Claro, queimou a porra toda, não tem mais o que expressar. Puta que pariu, que foto desgraçada. Não é, velho? Olha isso. E a vagabunda tá sorrindo. Não é sorrindo, deve ter esticado tanto a cara dela que queimou. Cara, ela tá parecendo um X-Men, não tá não? É essa, ela mano. Tá parecendo tipo assim um oferenda de macumba, sabe? Alguma coisa assim, cara. Não, aquele boneco de voodoo, sabe? Que você bota fogo. Não. Agora vocês vão reparar na mão da enfermeira, na bacia d'água, assim. Se der merda, tá tudo certo. Tô com a mão na bacia d'água. Eu rebolo na cara dela. Termina de ler a notícia aí. De acordo com as informações do site Rocket News, não passa de uma sessão de um procedimento chamado... Ah, não sei falar não, meu chapo também tá forçando. Olho! Rola! Nho, nho, nho, nho. Miojo, miojo. Pronto. Tratamento de fogo em tradução livre. Usado para tratar problemas de pele e linhas de expressão. A técnica utiliza de uma toalha quente... Que contém um líquido secreto. Eita, gasolina. Porra, gasolina. É porra. Eu aposto o Jurassic Cast como o nego não dá uma ejaculada nesse negocinho, né? E pega fogo. E depois colocada na área tratada. O pano é inflamado e as chamas são apagadas segundos depois. Ah, tá. Sabia. Minha mãe fez o tratamento em um salão de beleza e eu a acompanhei. Quando vi, fiquei chocada. Não consegui olhar, disse menino no YouTube. Há vídeos que mostram sessões desse mesmo tipo de tratamento bizarro também em clínicas chinesas, lógico. Galera que lambe maçaneta, mano. Eu achei legal a cara da mulher, velho. Ela parece. Ela, cara, ela parece algum. Deve ser uma boneca, velho. É, não parece um filme de terror, menina? Não parece? Parece montagem. Parece um filme trash, tipo uma cena de filme trash. Trash, é. É a tua cara, né, meu? Tu gosta dessas merda, né? Ah, não é merda, pô. Não fala mal das coisas que eu gosto. Não, não tô falando mal das coisas que você mas tu gosta de um filme bem podrão. Pô, tu tava um pouco de trash outro dia, caramba. Não, e eles não explicam o princípio ativo, eles não explicam o que que... Por cara, quê? Taca gasolina na cara da vaca e taca fogo. E depois joga a bacia, aquela bacia azulzinha de água mijada, cagada, e a pessoa acha que tá bom, entendeu? Paga milhões pra fazer uma porra dessa. É verdade. E o segredo é o amor. Foda que deve queimar a sobrancelha, né? Tipo, filha, deve queimar a órbita do olho. A mulher deve virar, ficar com o olho vazado. É o meu compromisso. E se eu como, ninguém tem nada com isso, não. Preciso da sua postura. A minha segurança eu passo na cintura. O hipócrita, os valores não. Britânica diz que já teve mais de 150 orgasmos, apesar de ainda ser virgem. Emma Richard, de 20 anos, testa vibradores para uma loja online. Prefiro ficar virgem do que dormir com alguém que não seja especial. Também olha a cara dessa gorda, véi. Pois é, porra, olha a cara dela. Ela não tem direito de falar nada. É muito vibrador. Por isso que tá testando vibrador, vocês, né? Vocês estão sendo tudo preconceituosos. Olha a cara de tô tocando uma agora, enquanto você tá tirando a foto. Cara, ela tá com a cara de... Velho, já dei 5 gozadas aqui, só nesse foco que você deu aí na minha cara. É verdade, ela tem uma placidade, uma paz interior que só 150 orgasmos são capazes de dar, assim, numa mulher. Certeza. Vocês falam isso, mas vocês não passam dos 5, Yasmin. Fala sério. Por dia? Por... A outra! Sei lá, por dia, quinzenal. Eu não sei mensurar isso, não. Josi, vamos falar por relação, uma coisa assim. Eita, porra. Lá vem DR. Vai, calaveira, mano. Eu não tô afirmando nada de sua pessoa. Eu tô falando só das mulheres em geral. Não, meninas, cansa. Pelo amor de Deus, vocês não acham, não? Vocês não sentem isso. Orgasmo cansa? Não. O cara cansa depois. Eu acho que não, hein? Eu tenho uma amiga que ela comprou aqueles rabbit, né? Aqueles que é só pra dar aquele negocinho. Ela comprou e no mesmo dia ela quebrou o bicho. Eu não entendi o que é rabbit. É um negocinho que tem as orelhinhas que ficam lá no seu bilotinho. Eu não tô de sacanagem, eu realmente não tô entendendo. Tô falando sério. Foto. É porque um bicho, quando você falou coelhinho, é porque tem um tal de um coelho de pelúcia. Inclusive apareceu até naquele filme lá de Pernas pro Ar, né? Que parece que. Isso, aí eu tava pensando que era esse coelho. Que eu não sei como é que alguém dá pra aquele coelho, velho, porque ele tem a cara mais macabra do mundo. Não, gente, é foda. Não precisa nem ser coelho. Qualquer bicho de pelúcia, se você quer transar com bicho de pelúcia, você tem algum problema. Coreanos, velho, coreanos. Japonês. Tentáculo. Eu vi uma vez um vídeo, lá nos primórdios da internet, um vídeo que não era um vídeo pornô, era um vídeo demonstrativo, do cara mostrando o primeiro penetrador automático, tipo assim, um penetrator automático Tabajara, uma coisa assim. Aí era, na verdade, o que que era o negócio? Era uma furadeira adaptada. Ah. Só que ao invés de girar, o negócio ficava pra frente e pra trás, pra simular a penetração. Cara, mas era rápido pra caralho. Cara, aquilo era um protótipo. Aí tinha modelo deitada na posição que ela mais gostasse. E o ginecológica, cara... né? Não, ela tava de quatro mesmo. Ah, e o cara por trás dela com um negócio no meio da bundona dela. A mulher ia começar a gemer, aí ela ficava assim, olha. Cara, mas a gente ia numa velocidade, velho. Eu falei, Jesus amado, vai pegar fogo. Vai fazer fogo na pulseira dessa mulher. O negócio. Ai, tá muito bom. Give me more love than I've ever had. Make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Irmãos, olha só, mais uma de brother, hein? Tão com tudo. Explodem em casa por acidente ao comemorarem prêmio de loteria. O que você faria, Calaveira, se você ganhasse na loteria? Explodir a minha casa. Olha aí. Aí, Yasmin, na próxima notícia. Desculpa. Eu encarnei o tourinho agora. O que aconteceu foi o seguinte aqui. Dois brothers lá do Kansas. Do Kansas. Kansas não é no Texas, não, né? É no Kansas mesmo. Essa foi muito ruim. Dois irmãos do Kansas, nos Estados Unidos da América, fizeram uma comemoração literalmente explosiva para celebrar o prêmio. Olha que porra. Prêmio de 150 mil? Aí explode a casa. Não dá nem pra comprar outra casa. Não dá nem pra comprar outra casa. O que aconteceu? Eles deixaram uma grande quantidade de gás. Não, peraí. uma grande quantidade de gás foi inflamada dentro da residência? Eu queria pedir aos ouvintes um pouco de paciência, que o Doug ainda tá na fase de alfabetização. ele é só letrado. Isso, ele tá ainda com problema no Lecuncré, então vai lá, Doguinho. Como é que se pronuncia isso aqui, residência? Mas é isso, cara. Eles tacaram tudo na casa. É um resumo. Cara, a notícia é chata. Você lendo foi chato. Você quer acrescentar mais alguma coisa nessa merda aí? Brad Pitt dá balinhas de menta contra bafo de Dia dos Namorados para Angelina Jolie. Querendo fazer uma piada, ou não, o ator deu Angelina balinhas de menta para comemorar o dia mais romântico do ano. Sem flores, sem bombons, sem ursinhos de pelúcia. Nesse Dia dos Namorados, que aconteceu na última quinta-feira, dia 14, Angelina Jolie recebeu de Brad Pitt balinhas de menta para o seu bafinho. Sim, isso mesmo que você leu. Uma das fontes deu detalhes para a revista US Weekly. É meio que uma piada, vírgula, ou não. Ele sempre provoca dizendo que ela tem mau hálito. Foi uma piada em forma de presente. Ele deu algo mais sério também. Depois não falou aqui, né? O casal que vai se casar em maio desse ano tem planos também de lançar a própria marca de vinho. Você ficou sabendo? Não me interessa. Mas, gente, cara, a Jolie me lembrou aquela menina do Crepúsculo, aquela... Kristen. A disputa é porca. Cara, deixa eu só dizer, eu queria que o meu namorado me desse balinhas quando eu tô com a boca fedendo. Porque ele chega e faz assim: ei, mano, tu foi pra Disney, foi? Ah, não, mano, por quê? Aí ele: não, porque o rabo do Mickey tá saindo da tua boca. Caralho, fala isso. Tá bem, filha. O Bruno, ele vira e fala: não, amor, você não fede. É tipo virando a cara assim: não, tá cheirosa. Você só não fede. Pelo menos na minha frente, não. A minha mulher é mais prática. Ela é categórica. Ela olha nos meus olhos e pergunta: você é peidor? Ah, mas eu faço isso também. Porra, mas que saco. Falei: não, ela... não, tá um mau cheiro aqui. Eu falei: pô, então só tá um mau cheiro, eu peidei. Às vezes sobe na marota, ela pergunta, né? Não, para, mano. Não, esses negócios de ficar imaginando. A gente tá andando no meio da rua, aí ele: caralho, Yasmin, puta que pariu, controla esta tua bunda. O que foi que eu fiz? Peidou. Não, foi ele bota a culpa de mim, é em mim, pois sempre. Sim, e todo mundo acredita, e todo mundo fica me olhando com cara de desculpa. Yasmin, tu tem uma cara de quem peida dentro do elevador pesada, cara. Fotos no post. Cara, da Yasmin, aí Yasmin podia... cara. Foi várias pessoas dentro do elevador, aí foi quem peidou. Isso, a Yasmin tem cara de quem peida no elevador, velho. Não, aquela que peida no peito fechado. Tá peidando aí agora, né? Cara, isso aqui é um hospital. Não pode peidar no hospital, não? Peidar pode. Aliás, se tá no hospital, você deve peidar, porque tem gente que não consegue peidar depois de operação. Quando eu operei no meu joelho, eu fiquei umas, sei lá, cara, umas 6 horas sem mijar. Assim, foi horroroso. Não, mas eu vou falar pra vocês com sinceridade. Eu conheço a minha digníssima há quase 15 anos e eu nunca ouvi nenhum nada. É bom isso, cara. Caramba. Mulher peidando, eu acho que deve ser uma coisa muito estranha, cara. Eu já acho estranho peidar perto de outras pessoas. Ah, mas às vezes não dá pra segurar. Não dá pra segurar uma coisa, mas que faz, sabe, olha pra você e faz... Ai, não, aí é sacanagem. E dá aquela risada sarcástica, hein? Wanna tell you I love you when... Gostaram do assunto, eu vou perguntar a vocês. Vocês já foram pegos numa situação assim que foram pegas peidando ou pegos peidando? Ah, já. Meu namorado já peidou na minha cara, serve. Ô, meu Deus, na cara ali? Na cara mesmo. Yasmin, eu posso fazer um comentário? Diga. Então, namoro muito escroto, cara. É mesmo. Não, isso... É, não. Você perguntou se já foi pego numa situação peidando. Ela pegou o peido, literalmente. Ela cheirou o peido inteiro. É. Vocês conhecem capturar peido? Tu já foi, Mel? Tu já foi flagrado assim, soltando uma bufa? Ah, já. Peidei e dei risada. Eu fiz isso na sala de aula, foi a mesma coisa. Ah, foda, tava na faculdade lá, tipo, aí você dá aquela mexida, né, pra pra sair melhor, né? Sim. Aí, tipo, saiu com barulho, sem querer. Aí todo mundo olhou, pra aprender mesmo, e comecei a dar risada. Mas tem que ser assim. Mas é a melhor estratégia, cara. Você não pode negar, senão a galera fresca. Você tá vendo, mulher, você tá vendo como o mundo é um lugar muito escroto pros homens? Você, mulher, solta um peito e todo mundo acha fofo. Eu tenho certeza, Melina, fala a verdade. Teve gente que achou bonitinho, não teve? Fala a verdade. Sei, mas todo mundo riu. Olha aí, agora se é um homem... Não, que coisa mistura. Não, se é um homem, se é um gordo ainda, isso é pior. Se for gordinho é pior, hein? O gordo é pior. É, porque a nego acha que o cara é gordo porque tem gás dentro dele, né? Uma vez eu apertei a barriga da minha mãe, que ela é gordinha, aí saiu só os peitinhos. Como é que é? Só aquele pequenininho, né? Aquele fininho. Ele vem só pra dar um oizinho, assim, ó. Que a minha mãe nunca escute isso aqui, senão eu tô fodido. Não mostra isso aí pra lá, não. Ai, caralho. Ai, cara, teve uma vez um miote aqui na minha casa que eu soltei uma bufa, mas ele tava dormindo. Aí eu soltei uma bufa. Mas foi uma bufa estranha, foi uma bufa meio ronco, assim. Foi uma bufa meio, sabe, dragão. Ele não acordou, mas o cheiro. De repente ele abriu o olho e ele... Caralho, tu peidou, né? Eu falei, acordou com a sobrancelha queimada, né? Tava um cheiro de podre aqui dentro. É, o meu irmão já peidou na mão e jogou na minha boca, cara. Puta merda. Ai, credo. Meu namorado, velho, faz competição disso comigo. Ah, puta, não. Que pariu. Por isso que eu disse que tem que defender a honra, às vezes. Eu vou repetir. Yasmin, tu tem um namoro muito escroto. Não, cara, é sério, é o melhor namoro que eu já tive. Até dou a dica. Ouvintes do Jurassicast. Quer casar com um cara? Acha alguém que peida na tua cara, velho. Cara, Yasmin, tu vai ter de tipo peidando na tua cara. É, Yasmin, Jurassicast, só mesmo. E aí, namora comigo? É. Só faz aquele. Casar comigo. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Grandes Jurássicos, beleza? Quem vos escreve é o Juliano Sil, deficiente auditivo, cujo qual comentaram no último Jurassic Combo. 21 anos de Blumenau, Santa Catarina. Olha aí, hein? Lugar bom pra gente visitar. Aí, o Juliano, vamos ficar na tua casa, viu? Assistente de marketing, estudante de publicidade e propaganda. Isso é fudido do caralho. Vamos mais não, Juliano. Nossa senhora. Vamos mais não, vamos. Eu trabalho em agência, isso é coisa de fudido, cara. Sai dessa vida. É, não faz isso não da sua vida, aproveita. Entrando na onda de enviar e-mail sobre o quão legal, divertido, animador ou importante o Jurassicast possa ser para cada ouvinte, venho expressar o que o Jurassicast é para mim. O que faz, o que fez, faz e continuará fazendo a cada semana. De início, não posso deixar de dizer que o Jurassicast está entre os melhores podcasts que já ouvi. Muito obrigado! Apesar de todas as dificuldades que passam, expressadas diversas vezes em episódios passados, vocês continuam firmes, fortes naquilo que vocês gostam de fazer e, o mais importante, trazem alegria para uma legião de ouvintes e fãs do vosso trabalho. Não são tão tantos assim, não, né? Mas... As incontáveis maluquices do Calaveiro, os comentários mais equilibrados e às vezes nem tanto do Brunão, olha aí, e o nonsense e a excelente pronúncia em inglês do Miote fazem de vocês uma excelente equipe, que agora tem as meninas, né? Mas é porque na época ele não mandou, não tinha. Fazem de vocês uma excelente equipe, não só por estarem fazendo o que gostam, mas pelo principal, a amizade. É muito legal saber que vocês não estão gravando só para os ouvintes, e sim para vocês mesmos. Como uma brincadeira de criança na qual todos estão ali para se divertir com os amigos. Agora chega de babação de ovo e vamos lá. Como havia citado anteriormente, sou deficiente auditivo, não surdo. mas com uma grande perda nos dois ouvidos e nas vias ósseas. Lembro que o Brunão ficou com dúvida de como eu faço para ouvir os podcasts. Na verdade, fui eu que fiquei. Normalmente, eu coloco o volume no máximo do smartphone, já que muitos podcasts possuem uma qualidade muito boa e um volume bacana. Aumento para o volume máximo e já consigo ouvir. É claro que quem estiver ao meu lado irá ouvir junto. Infelizmente, existem alguns que só consigo ouvir no MacBook, porque ele possui um som mais elevado e também devido ao headset, que além de possuir qualidade e volumes maiores, isola minha orelha. Dessa forma, todo o som é direcionado ao meu ouvido. Devido a isso, estou limitado pelos fones. Se tentar ouvir em um local aberto ou em caixas de som carro, preciso aumentar muito o volume e mesmo assim não conseguiria compreender bem o que é dito, porque o som se dispersa. Olha, isso é coisa interessante, né, cara? É, o pessoal ficar atento à qualidade do áudio, não só para ficar bonito na fita, mas também para ajudar o pessoal que tem algumas dificuldades, né? É, às vezes podem existir casos em que precisa aumentar o volume do programa em um software de áudio e depois passar ao smartphone. Com minha deficiência, nunca tive apreço pelo cinema. Quando era menor, não tinha condições de alugar filmes nem na TV, só passava dublados, impossibilitando entender o que era dito. Por isso, sempre preferi desenhos animados, porque mesmo não entendendo o que era dito, eu me divertia vendo as imagens. Após alguns anos com a internet e com a mudança da cidade, minha cidade natal não possui cinema até hoje, tive a chance de apreciar filmes somente legendados, é claro. Dá pra notar que pra mim, dubladores era algo que não existia. E aí que o Jurassic Cast entra nessa história. Com várias citações de grandes dubladores em entrevistas e atuações durante os programas, me fizeram conhecer e entender o que é o dublador, o que fazem, o que comem, o que comem. O que comem? Quem comem, miote. E como se... Miote foi abusado sexualmente lá na Adelaide. Ele vai contar essa história. E como se reproduzem. Sacanagem, que ele botou aqui. Graças a vocês e também ao Nerdcast Pauta Livre News, tenho o Guilherme Briggs como um dos maiores ídolos, não só pelo fantástico trabalho, mas também pelo ser humano que é. Sem contar grandes dubladores como Garcia Júnior, Wendel Bezerra, Mon Jardim, Mário Jorge, Marisa Leal, Ricardo Schneitzer e por aí vai. Aprendi o quão importante é o dublador, o quão trabalhoso é exercer essa profissão e passei a respeitar imensamente isso. Infelizmente, continuo não podendo apreciar seus trabalhos devido às limitações que tenho. Obviamente, porque, né, fica muito baixinho e tal. Continua falando um pouquinho mais dos dubladores e aqui, pra encerrar, ele fala. Após ouvir diversos episódios, me despertou o interesse em assistir estes filmes antigos e desde então a vontade cresce cada vez mais. Sem contar o fantástico episódio de Rock, que além de tudo, passa uma excelente lição de vida de todos nós. Nunca tinha ouvido falar de O Poderoso Chefão. Apertem o Cisco Piloto Sumiu, Drácula de Bram Stoker, Crepúsculo dos Deuses, Old Boy, por aí vai. Olha aí, viu? Interessante, legal, né, cara? Por isso, agradeço a vocês, porque são filmes sensacionais. Vocês mudaram a forma de como eu vi os filmes, de como apreciá-los, e estou realmente grato por isso. Peço desculpas pelo e-mail longo, que provavelmente não dará para ser lido no Jurassicom. Tem razão, então vou parar de ler. Só queria principalmente... Não, foi tão fofo o e-mail dele que eu quis ler todo, cara. É grande pra caramba. Só queria deixar aqui meu imenso agradecimento pelo bem que nos faz, pelas alegrias e risadas que nos causam, principalmente naqueles dias que não estamos muito bem. Pela luta em colocar semanalmente o episódio no ar, superando várias dificuldades que surgem pelo meio do caminho, pelo carinho que possuem pelos seus ouvintes e pelo exemplo que nos dão. E espero que um dia possa encontrar pessoalmente cada um de vocês para poder agradecer e dar um grande abraço. Um grande abraço a todos e para as suas respectivas famílias, que 2013 seja um excelente ano, com muitas alegrias, realizações, tanto no pessoal quanto no profissional. Ô, louco, bicho! Cara, eu li todo esse e-mail, por quê? Eu achei muito legal a atitude do Juliano em dividir a dificuldade da doença, né? Mas assim, da incapacidade dele, vamos colocar dessa forma. Da deficiência que ele tem, da deficiência auditiva que ele tem, dividir um pouco dessa dificuldade que é desse do dia a dia pra ele, que pra gente, pô, e a gente vê direto o nego reclamando de filme dublado, né? E o cara tá mandando um e-mail aqui que ele até gostaria de ouvir, mas impossibilitado pela deficiência ele não consegue. E Juliano, seu e-mail foi tão bacana, foi tão simpático, cara, que você, eu não falei com o Leonardo, não falei com o Bruno, não falei com ninguém, estou fazendo isso agora. Você ganhou, a gente vai mandar uma camiseta pra ele, né, Melody? Eu tava pensando nisso agora, sabia? É mesmo? Tava pensando. Mentira, você está roubando minha ideia. Sério, eu tava pensando nisso. Então olha aí, Juliano. Parabéns. Oh. Juliano, entra no... Não, manda uma DM pra gente com qual caminho você quer. Faz o cadastro no Fiction. Faz o cadastro. Manda pra você. Pronto. Manda uma DM no... Avisa pra você quem é você no perfil do Twitter, do Jurassic Cast. que aí a gente adiciona você, caso você já não esteja adicionado. Você manda a sua escolha por DM, faz um cadastro na Fiction, que você vai receber a sua camiseta aí, beleza? Olha aí. Peraí que eu vou mandar um e-mail aqui pro Jurassicast agora aqui, peraí. Muito obrigado, Juliano. Valeu, querido. Você é muito simpático e parabéns pela superação. Boa tarde, meus caros. Encontrei o Calaveira ontem no tribunal. Ah, ele! Quem diria? É ele exatamente como eu imaginava. Hehehe, brincadeira. Fiquei meio sem graça de abordá-lo, já que estava com a esposa e provavelmente numa situação meio chata. É, ninguém vai no tribunal, tipo, curtir, beber uma cerveja. Desculpe se fui inconveniente, mas quis felicitá-lo pelo site e o trabalho nos podcasts, que eu e minha namorada curtimos bastante. Você, Rodrigo, e sua patroa são bastante simpáticos. E reitero o que já disse lá no tribunal. Se precisarem de alguma ajuda no processo, sou advogado e estou à disposição. E cara, pra todo mundo. Você tá vendo? Rodrigo, o que foi que tu fez, Rodrigo? Tu matou alguém? Não, eu tava entrando em litígio. Eu não vou falar contra quem, porque ainda tá em processo, mas... Eles processam, né? Contra uma instituição. E o legal é que na hora que ele tava... Eu lembro exatamente, eu queria muito que ele mandasse esse e-mail. Na hora que ele tava... Olha só, na hora que ele foi se apresentar comigo, tá a Melina mandando mensagem pra mim, quebra essa porra toda aí, quebra essa merda toda, porque eu tinha feito o check-in no tribunal. Eu falei, caralho, tô com vontade de rir na hora, cara. Mas é isso aí, vai lá, continua lendo aí, vai. Já tenho, inclusive, algumas ações contra o... Isso, ele sabe, é porque eu comentei com ele, com a instituição. Aquele safado. Muitos. Fica um abraço e mais uma vez parabéns pelo site. Rodrigo de Faria. Olha aí, Rodrigo, cara, gente. Advogado do SA. É alto pra caralho. Ele é muito alto. Eu ficava olhando pra ele assim, com o pescoço envergado. E ele realmente, eu tava indo embora, eu tava saindo do tribunal, a gente tinha acabado de lanchar. Eu tinha dado entrada ao processo. E eu tô saindo, de repente, atrás de mim, eu escuto uma voz assim: Manuel Calaveira. Eu falei, caralho, velho, no tribunal. Aí eu olho pra trás assim, eu bato no umbigo dele, meu ouvido, Professor Girafales, né? Isso, totalmente. Eu olhei pra cima e falei, opa, tudo bom? Ele, cara, sou muito seu fã, muito simpático mesmo, Rodrigo. Queria muito que ele mandasse e-mail, tá aí, como eu prometi. Falei, cara, manda um e-mail lá que a gente lê lá no programa. E ele veio falar comigo. Pô, parabéns pelo programa, gosto muito de vocês todos e tal, que não sei o que, parar, parar. E a Márcia tava do lado, isso nunca tinha acontecido com ela do lado. Sabe que ela ficou tipo assim, a mãe do Kiko? Ai. Estrelinha de bom menino. A minha mulher ficou toda assim, ela, nossa, estou tão orgulhosa. Falei, uai, você tá o quê? Tá curtindo isso aqui? Só fazendo graça, não sei o que? Ela, poxa, tá de fuleiragem. Tá de fuleiragem? É isso aí, Rodrigão. Mas, cara, fica atento aí que provavelmente eu vou entrar em contato contigo sim, viu? Olá, pessoal do JurassicCast. Meu nome é Igor. E gostaria de fazer uma sugestão para um programa futuro. Não só eu, mas o público de vocês em geral, penso eu que gostaria que houvesse um programa sobre os Beatles. Pelos temas escolhidos por vocês... Por vocês? Você viu que vocês são incríveis? Vejo que a carreira do quarteto de Liverpool daria um baita enredo. Acompanho o JurassicCast há menos de um ano, mas já sou fã do trabalho de vocês. Caso... algum de vocês seja fã de Beatles, irão entender meu ponto de vista. Abraço, Igor. Ele deixou um PS aqui, ó. Vejo que o foco de vocês é direcionado para filmes. Caso seja unicamente assim, desconsidere minha sugestão. Carinha deitada, feliz. Não, cara, não desconsideramos sua sugestão. Muito pelo contrário, nós fizemos um especial sobre o Tim Maia. Que ficou muito legal, se você ainda não ouviu, escute, porque tá muito bom mesmo, ficou excelente o programa, a história do Tim Maia é muito legal, e nada nos impede de fazer outras edições de músicos famosos, não, como sim. Beatles, o Bruno é ficcionado por Beatles, eu sou também, eu adoro o Miotti também, a Melina também, a Yasmin gosta também, Yasmin? Adoro Beatles. Então eu vou, tipo assim, apresentar o programa e ficar na minha, porque eu gosto, mas eu não sou muito aficionado, não. Mas nada impede de fazermos um programa, olha o Brunão, o Brunão já fez um programa dos Beatles no Volume Cast, quando tinha o Volume Cast. É, mas... Só que, não, sei, não, assim, ficou muito bom o programa, só que não existe mais, né? Então agora... Não, não vamos ficou, fazer o Volume Cast era ruim pra cá. Não, não, mas esse foi o único programa dele que ficou bom. Nossa, gente. Vai tomar no cu, miote. Gente, eu vou ver se ele tem um áudio do Volume Cast. Sério, eu vou ver se ele tem um áudio do Volume Cast. Os convidados eram maravilhosos. A equipe que trabalhava com eles, os meninos, são amigos do Bruno, o pessoal. Eles são. Já participaram aqui, já. Alguns já participaram. Eles são barato. Agora o Bruno, ele parecia que tava dormindo. Ele, oi, gente. Começamos aqui mais um Volume Cast. Você está ouvindo Volume Cast da revista Volume. Hey, hey, my, my! Fala, galera, tudo beleza? Eu sou o Brunão e estamos começando mais um Volume Cast, o podcast da revista Volume. No programa de hoje vamos conversar sobre bandas que resolveram pagar de Jesus. Como assim? Eu explico. Bandas que acabam quase sempre resolvem ressuscitar de uma maneira definitiva, por amor, ou simplesmente para levantar uma grana para quem está precisando pagar as contas, né? Então a gente vai discutir tudo isso, falar mal de algumas pessoas, angariar mais fãs para nos odiar. Hoje eu tô acompanhado do Topper. E aí, galera, aqui é o Topper Halley e eu fui para São Paulo assistir a volta do RPM. A volta do rock espetáculo. A volta do rock espetáculo, meu filho. A volta do rock fraude. Você fala isso porque você não estava lá. O cara ficou magoado. E, como vocês podem ver, também estamos com o Quaid. Quaid veio dar sua palhinha. Boa noite, medonhos. Aqui é o Quaid. E eu não me lembro mais como se grava um podcast. Vamos então tentar nova carreira daqui a pouco, depois do recado. Caralho, aceitando o sensor. É o remedinho da Vanusa. Ele era muito. Sonho mais límpido, imagem do cruzeiro. Meu nome é Matheus Soler, tenho 17 anos, moro em Bauru, São Paulo. Gostaria de dizer que seria uma honra se pudesse ler esse e-mail no programa, primeiramente. Um dia descobri que o podcast que faz é sobre filmes antigos. Sou fã de filmes antigos, por isso, desde então, comecei a ouvir freneticamente o máximo de episódios possíveis. É muito bom esse programa. A impressão foi tão impressionante. Pra tu ver, né? A alegria foi tão alegre. E o amor foi tão amante. É de que você fez esse propósito. Foi um versinho, mas vocês são tão. Eu não, cara pálido. Não, eles são dois aí. Eu adorei a ênfase. O professor tipo. Por isso que eu li de novo, porra. Vocês são tão corregedores. Então vou ler de novo o que você falou. A impressão foi tão impressionante, a alegria foi tão alegre e o amor tão amante que fiquei inspirado. Estou inspirado. E aí eu fiz esse desenho pixel, gosto de desenhos em pixel, pra vocês. Acho que vocês não têm uma ala para desenhos no site, né? Sou novo por aqui, não sei bem. Mas gostaria que visse e desse sua opinião. Desde já, valeu por tudo. Aí ele falou que fez outros desenhos também, mandou até por e-mail, mas tá aí no post o desenho que ele fez pra gente. Isso, é tipo, vou fazer tipo Marcelinho. As artes dos fãs. Vai, Doug, vai, brilha, brilha, Doug. O quê? O que que eu falo agora? Faz o Marcelinho. Vai, cara. Marcelinho? Deixa na mão, não. Isso. Eu faço agora, vai. Vai. Arte dos fãs, são as artes dos fãs. Não, ficou uma bosta, não esquece. Mas ó, o desenho que ele mandou é muito irado, hein, cara. Pixel art é um trampo filha da puta, cara. É. O cara mandou benzasca. O Calaveira. O Calaveira tá igualzinho o dentinho pra frente, cara. Cadê? Eu não tenho dente pra frente. Tem sim. Tem sim. Oh, o Brunão, tá parecendo... cara, puta que pariu. Tá parecendo um jogo de Mega Drive que tinha, que chamava Kid Chameleon. Kid Camaleon. Kid Camaleon. A arte é igualzinha, desse jeito aí. Miote, de novo, ninguém conseguiu acertar a tua cara. É, não tem jeito. Não, só um que acerta. O Wesley Samp. Não, mas, cara, Miote, não leva como ofensa. Mas o Miote não tem cara de nada, velho. Ele parece um copo d'água, velho. É difícil, cara. Olá, Jurássicos e Jurássica. Jurássicas. Obrigado. Ele botou no singular, mas eu tô ajeitando aqui pra ficar coerente. Aqui quem fala é Jonathan Monteira. Monteira, o repórter escravo. Moreira. Não, aí é. Vixe, minha DDA tá fudendo minha vida aqui. Tá bom, vai de novo. Aqui quem fala é Jonathan Moreira, o repórter escravo daqui de Pinhas, PR, Paraná? É? Paraná. Massa. Estou aqui pela zilionésima vez, mandando-lhes um e-mail, na esperança de que vocês leiam no Jurassicom. Parabéns, meu amor. Deu certo. Só sei que, sem a menor sombra de dúvidas, vocês não vão ler histórias de cabaços piores que a minha. Tenho atualmente 23 anos e já passei por 5 escolas na minha vida, mais uma faculdade. Nos meus tenros 12 a 11 anos, pronto. Carai, isso é muito tempo, meu. Eu estudava num colégio no centro de Curitiba, praticamente ao lado da minha cidade. Lá eu estava, na sétima série, eu sempre me senti baixinho e fracote comparado com os demais garotos da minha sala. Além de ter a merda de uma inocência equivalente ao de criança de 5 anos. Pera, ou só um pouquinho, Zé, Yasmin, só um pouquinho, querida. Ah. Gente, a Yasmin tá lendo igualzinho o Chaves. Poxa. Sou com o Mico que vai votar. Alguém fala pra ela ler correndo, ela vai começar a correr no hospital. Exatamente o que ela fez. Não atrás, ali na porta. Ela, mas ok, depois do Jurassic Cat, que eu estou ouvindo agora aqui neste momento, preparei. Tá bom, desculpa. Vai, não, tá ótimo, vai lá, querido. Não, caralho, depois disso aí... Fala, moléstia. Pera, que agora eu perdi, seu filho de uma rapariga. Agora eu tenho que... Isso, a rocha. Lá eu estava na sétima série. Eu sempre me senti baixinho e fracote comparado com os demais garotos da minha sala. Além de ter a merda de uma inocência equivalente à de uma criança de 5 anos. Ou seja, eu tinha uma baixíssima autoestima. Mas ok. Depois do Jurassic Cast, que eu estou ouvindo agora, que neste momento eu parei de escutar para escrever este e-mail, acho que é normal. Na minha sala, as cadeiras eram numeradas e eu fui o feliz proprietário da cadeira de número 23. Ok, entendi. Se eu já tinha a autoestima baixa, imagina como eu ficaria se tivesse caído na porra da cadeira 24. Por alguma razão desconhecida, a aluna que ficaria na cadeira 24 nunca apareceu e, portanto, estava vazia. Certo dia, chegou a garota nova na sala. Sabe como é ano letivo, né? Na metade do ano, sempre aparece aquela gente nova porque pediu transferência e essas coisas. A infeliz era uma cavala, loira, alta, com aqueles coxa grossa e seios fartos. Uma delícia. Pra ser bem sincero, sequer lembro do nome dela, mas vocês vão entender logo o porquê. A professora apresentou ela e a mandou sentar. Adivinha onde? Atrás de mim. Ok, ok. O coração começou a bater forte, o sangue começou a ferver, o suor escorrer, mas eu fiquei firme e agi como um bom curitibano. Abaixei a cabeça e continuei escrevendo. Eu pensei que ele ia falar assim, agi como um bom corintiano. Corintiano? Abaixei a cabeça e chorei. Não sei o que, mas continuei. Entendi. Passados alguns dias, a digníssima loira começou a mexer em meu cabelo. E fui agraciado, e hoje sei que fui mesmo, com genes africanos, dando às minhas negras madeixas o formato cacheado. Mas assim, aquele cacheado bem forte, do tipo mola. Eu queria falar de outra coisa. Eu também, achei que ele ia falar. Isso tá parecendo um conto erótico do Marcelinho, né? É. E aí... Eu fui e comecei a comer a minha fui irmã. Fui agraciado com um pau gigante. Caramba, cara. Que piruzão, hein? Ai, meu Deus. Mas que não chega a ser bombril, saca? Né? Saco, é tipo o Luiz Caldas o cabelo dele. Eu tô entendendo nada desse meio, velho. Continua lendo. Eu sempre demorei pra cortar o cabelo também, então era um cacheado bem volumoso. A guria começou a mexer em meu cabelo e eu, na minha inocência, essa porra de inocência, viro pra trás e pergunto: por que você tá mexendo no meu cabelo? Ela me responde com aquele sorriso de Mona Lisa: achei ele bonito. Mas era um cabaço mesmo. Ai, que pergunta idiota. Manda ele fazer a mesma coisa com ela pra você ver o que acontece. Verdade. Mas e aí, continue. Certo, tô tentando, se você parar de me interromper. Olha. Oh, meu Deus, ela achou meu cabelo bonito. O que eu faço? O que eu faço, Jesus? O que eu fiz? Virei pra frente e me mantive como uma estátua, aproveitando os últimos segundos de cantada. Mas vocês, jurássicos, acharam que acabou? Claro que não. Em casa, contei o fato para o meu pai e ele, em sua magnânima sapiência, me disse: ela quer te pegar, cara. Doug, me... Pai, ela falando... quer te usar. Ela quer ser corpo nu. Ela quer te pegar, fela da puta. Meu filho, vem cá. Ela quer lhe ter. Ela quer arrasar com a tua cara. E eu? Não, imagina. Passou-se uma semana e ao fim das aulas eu resolvi pegar outro caminho para ir embora. Na frente da minha antiga escola há um shopping, chamado Shopping Estação, no qual eu costumava ir embora passando por dentro dele, principalmente para passar em frente às lojas de brinquedo. Mas nesse dia eu resolvi ir por fora do shopping. Nossa, que emocionante! Vamos sentindo numa história do Indiana Jones. Encontro com a cidadã no meio do caminho junto com uma amiga. A garota me chamou, eu atendi e ela com absoluta naturalidade me diz: quero ficar com você. Eu não sei se é assim. Não, peraí. Não, de novo. Como é que é? Foi a sensualidade aí, Yasmin? O Miote até acordou. Não, vamos lá. Yasmin sensualizando. Vai lá, Yasmin. Sotaque paranaense, eu fiz qualquer merda aqui. Quero ficar com você. Assim, cara, na lata, na mosca, no duro, sem cuspe, nem KY. E sabe o que é santa que fez? Disse: que legal. Continua andando. Ele falou: que legal. Ele continuou andando. Nossa, velho. Caralho, velho. Meu irmão, parabéns, bicho. Você ganhou o prêmio da internet de maior virgem do século. Puta, cara, velho, eu estou com raiva da sua pessoa. Provavelmente. Cara, ele deve... Nossa, sério. Enquanto ele não pegar essa mulher em vida, ele não vai morrer em paz. Não, mas tem mais. Encerra aí, o Yasmin. O que, que o Jiraya falou? Lembro das duas garotas se entreolharem e seguir meu caminho pra casa feliz e pimpão, porque ela pediu pra ficar comigo. Parabéns, cara, você podia ter ido mais longe. Sabe quando este imbecil aqui se ligou da merda que fez 2 anos depois? Caralho, meu. Caralho, que mobral, velho. No primeiro ano do ensino médio, eu duvido que o Brunão e o Calaveira fizeram algo igualmente estúpido. Eu fiz um parecido. Eu tô zoando, mas é porque eu, na verdade, eu me odeio. Bom, é isso, meus padrões internetais. Eu realmente gostaria que vocês publicassem esse e-mail. Por mais imbecil que pareça, eu desejar isso. Eu já superei essa capacice, tanto é que conto essa história na sala de aula para os meus alunos. Olha só, internet. Cara, e-mails acabou. Agora, pra encerrar, muito rapidamente, um minuto cada um, contar uma cabacice que já fez na adolescência ou na vida adulta. Contem aí. Ah, cara, eu tenho uma do nível dele aí, que foi na minha adolescência, que tava aquela... Sabe festa junina em escola, que tem que arrumar parzinho, cara, é 4? Aí, tipo, estava eu lá no intervalo tomando todinho, saca? Com a imagem mais tosca do mundo, assim, sabe? Balançando as perninhas na cadeira e... E aí tinha uma garota hiper mega gostosa na minha sala. E a professora ficou falando: Elisângela, você tem que dançar com não sei o que, que não sei o que. Ela não quer, eu não quer. E eu lá, só ouvindo essa conversa. E aí ela olhou assim pra mim, olhou pra professora: eu danço só se for com o Douglas. E aí eu peguei meu todinho e fui embora. Eu tô com vergonha. Foi isso. É, eu tinha 12 anos, aí eu fui pro sítio. Aí eu tinha minhas amigas do sítio lá, no interior do Ceará. Lagoinha. Abraço aí pra Lagoinha. Aí... aí... é que tu pensa que tu tá, Creto? Vai que, né? Abraço aí pra Lagoinha. Ah, continua, né? Aí, aí, tipo, as minhas duas amigas... que era a Lady e a Nenê. Eu nunca soube o nome da Nenê, mas tudo bem. Me levaram para uns forró de noite, né? Eu com 12 anos. Aí eu lá no forró, aí ela... ei, a gente vai arrumar um cara pra te beijar, não sei o quê. Aí eu... tá, né? Aí pronto. Aí na época eu curtia muito anime, eu era muito cabaço mesmo. Aí ele chegou assim... e aí, meu nome é fulano. Aí eu, prazer, Yasmin. Aí eu me curvei, como se eu tivesse, tipo, de frente ao professor de karatê, alguma coisa assim, quando você faz a reverência. Minha cabacice, só pra encerrar, minha cabacice é curta e grossa. Eu tava voltando de um... de um pré-vestibular, tinha meus 17 anos, e tava voltando pra casa. E encontrei uma colega do mesmo colégio que eu estudava. E ela voltando comigo, conversando e tal, que não sei o que, ela me vai e me vira. Na época eu tava namorando, na época eu tava acabando um namoro. Aí eu virei pra ela, ela virou pra mim e falou assim: nossa, passei da minha casa, vou ter que ir pra casa da minha mãe. E a casa da mãe dela ficava na mesma quadra da minha casa. Falei, ah, beleza, vambora. Aí eu desci do ônibus com ela, ela virou pra mim e falou assim: ei, tu ainda tá com aquela tua namorada lá? Eu falei, ah, tô, tá, mas já tá morrendo, já não tá legal, não. É, aí ela vai e me vira assim: porra, tu ficou me atrasando no ônibus, agora eu não tenho o que fazer na casa da minha mãe. Aí ela me olhou no profundo dos olhos e falou assim: e aí? O que eu vou ficar fazendo sozinho agora na casa da minha mãe? Aí eu olhei pra... chamou pro fight. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: ah, cara, sei lá, eu tenho que ir pra casa agora. Depois eu fui me tocar, horas depois eu fui me tocar, eu falei: gente, a mulher queria que eu comesse ela. Você não virou pra ela? Joga um Play 2. Eu não tinha o telefone dela. Só falei: peraí, tô indo aí. Era perto, ali em frente da minha casa. Cabacice total, cara. Tipo, tava eu, né, voltando da faculdade com um amigo meu que eu tava meio afim e tal. E aí você fica lá jogando charminho e não sei o quê e tal. Aí na hora que eu fui descer da estação, tipo, eu fui descer olhando pra trás, né, mandando tchauzinho e não sei o quê. Uhum. Véio, eu me embrenhei com uma véia que tava com um carrinho de feira cheio de sacolada da 25 de março. Nossa senhora! Aí caiu, foi no chão, eu a véia. As compras da Vinci. E caiu sensualizando, né? Sensualizando demais no chão com a véia. E o carrinho. Aí teve que vir o segurança do metrô. Porque a mulher não conseguiu levantar. E o carrinho ficou prendendo a porta. E tipo, eu. Caralho, que caos! Não acredito. Sério, o cara, tipo, do sorriso. Sabe, você vê a boquinha assim se fechando, o sorriso fechando, o olhar fechando. Cara, e o cara deve ter ido pra casa assim: porra, ela é tão bonita, mas porra, vai ser retardada assim lá na casa do caralho. E ela assim gritando: ela tá aqui, eu quero ficar com você aí, né? É sensual. Tirando alface do cabelo. Nossa, peraí que eu vou levantar minha coxa aqui pra você ver. Deixa só sair esse tomate daqui. Miote! Tranquilíssimo. Tranquilo. Conheça aí Melina e a Yasmin. Se não já conhece, né? Buenas noches. Não conheço, tudo bem, gente? Pô, Tiririca, fala com isso, Tiririca. Yasmin. É, no seu cu. Ei, que isso? Pronto, quebrou o gelo totalmente agora. Gente, que ignorância. Um prazer. O pau, grande. Grande, enorme, pinta, eu gosto. Que isso? Tudo está sendo gravado, viu? Grande, enorme, pinta, eu gosto. A Melina fica falando esses absurdos, eu fico imaginando o marido dela. Que merda essa mulher tá falando aí? Não, ele tá entretido, ele tá vendo. Fone de ouvido, nem escuta. Um pau grande. Aí o bicho tipo passa assim, ela. Um pau grande, ele. Espero que você esteja falando de mim. Por falar nisso, ele está escutando os programas? Tá, né? Ele escutou o último agora? A última acho que ele não ouviu. Ah, por isso que ela está aqui gravando. E aí? E a gente ficou em uma DR de uma tarde todinha, porque ele achava que eu ainda era apaixonada pelo meninozinho que eu conheci no meu ensino médio. Opa, ah, Ana. Dá um tempo, pô. Não posso mais revelar nada no Jurafest. Yasmin, eu acabei de tomar um susto, não sabia que você tava online. É, porque eu sou stalker. Stealther. Eu sou stealth. Droga, eu não sei falar. Stealther. Tá comigo aqui também a Yasmin. Yasmin é o seu cu, seu filho da puta. Ai. Vai. Ainda fala assim que eu gosto. Yasmin. Não, é que as enfermeiras estão fofocando da novela, peraí. Você quer ouvir a fofoca da novela? Ah, fofoca de novela é a mesma coisa de sempre. Eita, aí, como é que pode? Aí, um cara tão bonito, ela dela, quer ficar com os. Aí, quer ficar com esse. É. O ruim de fazer novela é que você sofre bullying no salão, né? É verdade, você é muito deslocado. A mulher das unhas vai fazer suas unhas, né? Então, Mustafa comprou a morena, aí você quem? Aí eu finjo que eu sei, né? Fico, ah, é, não sei o quê. Aí começa, tipo, da novela sai pro BBB, aí fode de vez, né? Aí eu aí tô com é cara, as pessoas me fluem com papinho. A mesma coisa é levar o carro no mecânico e ele fala, que time você torce? Você fala, não gosto de futebol não, acabou. Acabou, morreu, né? Ferroviário. O cara ainda te olha torto, né? Ainda fala isso. Não, com certeza. Porra, a manicura só falta cuspir na sua zona. Pois é. Ainda dá, tira bife de propósito. Sim, eu sei que é. Só porque eu não vejo novela. Ah, rapaz. Não, peraí, desculpa. É porque eu perdi a hora que o Jurassic Cast virou, o Jurassic Combo virou dicas de beleza. Juro. É beleza, novela. Fique à vontade, pode falar. Eu tô sem pressa nenhuma. Quem não vai editar essa porra sou eu mesmo. Nessa hora o Brunão tá ouvindo e falando, filho da puta mesmo. Ele, ele fala isso mesmo. Essa porra tá lá, fica enrolando esse caralho toda vez. Porra, calavira. Vai lá, mesmo. Vai lá. Mesmo. Aí ele pega assim, puxa o fone e bate na mesa. Faz com meu alborguete. Eu tô louco? Quando eu falo isso, eu tô louco? Eu sou louco? Não! Eu não tô louco! Só merda! Eu gosto é do cheiro também! Isso é muito bom, né, cara? O banquete é muito bom! O banquete é vida! O banquete é saúde, cara, na boa! Você quer ser gay? Você quer dar bunda? Faça o que você quiser, mas assuma! Assuma! Não, vai que tu tá sexy. Obrigada. Cacete. se a Yasmin falou porque ela tá querendo. bom pra dar uns pedinhos na cara dela, né, Yasmin? Pera aí, que eu tenho que pegar aqui meu objeto de cena. Tá, é só um pouquinho, não começa ali, não. Você pode mais nem fazer um elogio, armaria. Não, amor, é mentira, só quero tu. Eu não tenho experiência,